Salvador, 339 da Seta, pronto, táxi com 142 a bordo, 3 horas e 42 de autonomia, alternado ao Galeão. 339, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronta, altimetro 10 no 4. É, compreendi que é via Índia e no ponto de espera é para chamar pronta aí. Afirmativo, mantém essa frequência, altimetro 10 no 4. Ah, sim, 10 no 4 ajustado, já 33 na .399, decolagem autorizado no zero, vento 070 graus, 059. Então, tarde de alinhar e decolar o 3399. Táxi, gol no 8 no 7, 173 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. No 8 no 7, táxi para a direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronta, altímetro no 0 no 4. Via Índia, lhe reportarei pronto, ponto de espera no 0, no 8 no 7. Zero no zero, gol no 8 no 7. 8 no 7, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, gol no 8. Decolou os 48, controle 208. 208, 73399. Salvador, boa noite. Tá 3399. Ele falou no perfil da Dayal Lida. Tá cruzando 2000. 3399. 399, contato radar, suba 360. Via ascensão 360, tá 3399. Decolagem autorizada no zero, vento 080 graus, 06. Decola, dono zero, bom Então, 3399, 340, direto bridge. Confirme a chamada, foi para o TAN, 3399. Afirmativo, TAN 3399, restrito 340, na proa de bridge. Entendido, restrito nível 340, da presente proa de bridge, TAN 3399. Salvador, boa noite, 97, bom dia. 97, bom dia, contato radar, subo 360. 360, boa noite, 97. TAN 3399, chame Centro Recife 1251. Centro Recife 1251, TAN 3399. 8897, chame Recife, 1251. É, confirme a frequência para o voo no 897? 1251. 125, voo no 897, obrigado, bom dia. Alô, 4-5-2-2-2. só rodou muito bom dia, é o Webjet, o East Juliet Kilo. Prossiga, o East Juliet Kilo. O pátio 3 solicita autorização de reboque para o pátio principal, box número 04. Pátio 3 do box 04, autorizado, chamar o término. Ciente, iniciando, reportará para o término. O East Juliet Kilo. Salvador, web de Twist, Juliette, Kilo reportando o terno do reboque para o Mato Principal, Foco 004. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia.